Yeah. Você me disse que essa vida é ilusão. Eu me pergunto, se isso é verdade ou não. Entendi tudo, gosto muito dessa vida, cara. Por que que nós vive assim, como se não houvesse fim? Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de mal. Tu pode até falar de mim, foda-se, tô nem aí. Yeah, Uroz, mas eu já sei qual é a sua intenção. Quer me deixar na sede pra eu te procurar? Quer ter o mundo todo na palma da mão. Mas nós é pitbull pra bandido amar. Impossível dela me esquecer. Impossível ela dizer que não. Não tem como você me prender. Tu nunca vai ter meu coração. Vários querem render pra nós agora. Quer entrar no quadrado, para do lado e fala que é do bonde. Com o tempo a tropa só melhora. Pesado de ouro, carvão aceso, mano, nós é a fonte. Yeah. Você me disse que essa vida é ilusão. Eu me pergunto, se isso é verdade ou não.